frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. Chego frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. Caminho louco, estrada estreita, via dramática, agonia que no bang jorra lágrimas. O eco do estilhaço de uma M16, o furador que estraçalha e racha uma pá de vez. Vamos que o tempo voa além que cê foda. O terror do morro é frio e a regra é bem mais louca. RP interior no 016 fechando com 019 Campinas somando. Dá uma atenção aqui pra mim, meu parceiro. Um forte abraço pros guerreiros verdadeiros, fiéis do gueto. Ação é justa, é veraz, meu bom rapaz. Com sabedoria é capaz. Se for pela paz, eu tô contigo, eloto. Se for pela guerra, vamos soldado, tamo junto. Na arena do caos, contra os maus, sobrevivi. Vi à direita uma pra cair. Antes de partir, antes do tempo acabar, antes do raiar do sol, antes do relógio parar, antes que a vida perca o sentido do cálice amargo, antes de tudo isso. Respiro aqui ainda por esse mistura, na pólvora que vem de lá e reluz da rua. Tem que ter fé, fé na justiça do meu senhor. Lembra que Deus dá o frio conforme o cobertor. Muita luz ao mensageiro que guia os anseios e dilúvios de uma noite fria. De Avareia, Venceslau, só aço das grades. Vigória, RDD no fundão de Bernardes. Lealdade, respeito, solidariedade, ação. Incansável campo de concentração. Taubaté, calabouço, anexo. Sintonia com a torre. Um repúdio aos governos opressores. Mas vamos lá, que a prova é frenética. Sentinela tem que ser monstro na selva, na contenção. Na melhor hora vai brilhar, na jugula sem reação pra não zicar. Os breguete é vida longa, a malandragem é liberdade. Gozar de Jack Daniels sem zoar. Por vinhagem, Cayenne, a nave, disparate e ladrão. E põe no chão pra não pegar radiação. Chego frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. Chego frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. É desse jeito vagabundo, que de nice peço licença. Na disciplina é desse jeito é nóis, sem problema, na disposição, na união, negou, na junção, facção primo leal, não é comédia não. Consciência, ex-sistema ex. Negro, interior paulista até o final, puro veneno, veneno na bola veneno, de meia, sola do pé, direto do parque dos monstros, negou. Só quem é, os crocodilos, pilatos, talarico, a torre deu salve, passou o aviso. Se for provado no sumário, só lamento. Vai ficar sem cabeça pra servir de exemplo. Mas a bandeira branca foi hasteada, quebrada tá firmeza, as fitas analisada. E sem passar por cima da palavra, não humilde, a oportunidade tem que ser dada. Do filha da puta já estou maligno, seguro firme na mão de Jesus Cristo. Então persisto no que eu acredito. Rap a bola da vez, então vem comigo. Chego fechando com a razão, é nós por nós com os pés no chão. Progresso pra nós sem emoção, batendo de frente com disposição. Sistema desumano distinto, cadeia P1, P2, 3, 4, 5. A Taliba Nogueira, o fim do labirinto. Uma vara de soltura, ele segue seu destino. Consciência natural, experiência pessoal. Consequência casual, na sequência condicional. Salve, salve comunidade, salve, salve correria. Que Deus nos dê capacidade de enfrentar nosso dia a dia. O pátria amado, mãe gentil, moleque de 10 anos carregando fuzil. Quem deu mancada vacilou, subiu. Salve geral aqui no Brasil. Chego frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. Chego frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. Chego frente a frente, de igual pra igual, pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu parça leal, pra garimpar o bang antes de partir. Chego frente para o bang antes de partir.